Yeah, yeah. Pensamento afetado, elite do ganjamento. É muito louco mesmo, é tudo doido mesmo. Yeah, yeah. É muito louco mesmo, é tudo doido mesmo. Essa fumaça que não presta, cara, fumo o dia inteiro, é desse jeito mesmo. Então vai vendo, nego, ficar fumando essa merda, desonrando o ganjamento. É muito louco mesmo, é tudo doido mesmo. Essa fumaça que não presta, cara, fumo o dia inteiro, é desse jeito mesmo. Então vai vendo, nego, ficar fumando essa merda, desonrando o ganjamento. Na selva de pedra impregnada de fumaça, as pedras tão com cheiro e vem dominando a praça. É vários maluquinhos na correra do real, está com fome ao caralho, só quer fumar mais um cabral. Moleque novo é safado, sem vergonha na cara, ele gosta de beijar e fica chavecando a lata. Também cola as barcas, playboy não sai da praça. Vai na escola a vida inteira, só que nunca aprende nada. É tipo afetação do nível mais cabreiro. Ele era melhor quando era maconheiro. Sujeito tá achando que é bonito ser feio, é filhinho de papai que apagar de maloqueiro. Fumaça que não presta já afetou a sua história. Tá com a cara chupada, com as ideias de nóia. Já não pensa em mais nada, só pensa em fumar outro. Fragou que pro seu lado o bagulho tá osso. Buraco é fundo, hoje sou um testemunho que essa vida é muito louca e tem doido pra tudo. É muito louco mesmo, é tudo doido mesmo. Essa fumaça que não presta, cara, fumo o dia inteiro, é desse jeito mesmo. Então vai vendo, nego, ficar fumando essa merda, desonrando o ganjamento. É muito louco mesmo, é tudo doido mesmo. Essa fumaça que não presta, cara, fumo o dia inteiro, é desse jeito mesmo. Então vai vendo, nego, ficar fumando essa merda, desonrando o ganjamento.